existem mil maneiras de beijar. Eu que sou um beijoqueiro nato, vou ensinar a todas vocês. Beijo agarradinho, beijo estaladinho, beijo enciumado, beijo delicado, beijo inocente, beijo indecente, e tem aquele beijo que arrepia a gente. Beijo suadinho, beijo gostosinho, beijo bem docinho, beijo salgadinho, beijo com suspiro, beijo chupadinho, beijo geladinho, beijo mais quentinho, e tem aquele beijo com gostinho de morango, beijo de romance americano. Tem aquele beijo com sabor de chocolate, beijo brasileiro 18 quilates. Beijo bem guloso, ai, ai. Beijo perigoso, uai. Beijo bem manhoso, ai, ai. Beijo bem dengoso, uai. Mas o teu beijo é que me dá um nó, são todos esses beijos num só. Mas o teu beijo é que me dá um nó, são todos esses beijos num só. Quando a gente beija, vai queimando, a gente parece um vulcão. Sempre atrevido, muito coladinho, uma tentação. É beijo de língua, sempre molhadinho, cheio de paixão. Quando a gente beija, quando a gente beija, quando a gente beija, vem do coração. Sempre molhadinho, cheio de paixão. É beijo de língua, sempre molhadinho, cheio de paixão. Aprendeu? Se não aprendeu, eu vou ensinar novamente, tá bom? Vamos à lição! Beijo suadinho, beijo gostosinho, beijo bem docinho, beijo salgadinho, beijo com suspiro, beijo chupadinho, beijo geladinho, beijo mais quentinho, e tem aquele beijo com gostinho de morango, beijo de romance americano. Tem aquele beijo com sabor de chocolate, beijo brasileiro 18 quilates. Beijo bem guloso, ai, ai. Beijo perigoso, uai. Beijo bem manhoso, ai, ai. Beijo bem dengoso, uai. Mas o teu beijo é que me dá um nó, são todos esses beijos num só. Vai! Beija, quando a gente beija, vem do coração. Sempre atrevido, muito coladinho, uma tentação. É beijo de língua, sempre molhadinho, cheio de paixão. Quando a gente beija, todo mundo. Atrevido, muito coladinho, uma tentação. É beijo de língua, sempre molhadinho, cheio de paixão.